ti. Tá na cara que você não quer compromisso. Eu não vou insistir em alguém que não sabe sequer viver isso. Acredito mais, eu não acredito mais.